Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking. E aí, Mandinho Pressão, meu irmão! Agora vai! The hunger satisfied. We burn it up. We burn it up. Bora, agora vai, né, Maria? Cumprimentar aqui o DJ Chico. Também daqui presente, velha guarda, DJ Chico, aquele abraço, Chico, pra você, muito sucesso aí, Vimorinho. Nosso amigo Leiro do Ouro também chegando agora lá na sua primeira dama, dona Carol. Um grande abraço pra vocês, com muito carinho. Dona Renata, bora pra cima! Alô, meu amigo Euler! É legal, endoidando tudo! Vamos lá, família! Pra sacudir pra sair do chão. Pressão! Ele também tá aqui presente, Vanice, o Walter, Kevin. Também tá aqui presente o Lourenço e a Amada, o John Leiro do Trio Ternura. Tá toda essa galera aqui presente com a gente. Um abraço pra vocês, cara. Tô tomando é todas, meu irmão, aqui no Pop! When I met you in the summer. So my heartbeat sound. Alô, meu parceiro Tássio! Um grande abraço pra você, maninho! Galera de Bragança, alô, meu time, alô, Dandan! And we could be together, baby, as long as skies are blue. Alô, valsa! O valsa do pop aqui do lado da área VIP do Belo com o Bismarck! When I met you in the summer. Um abraço pra você, maninho. Sidney Martins aí na área com a gente. Luana Menezes. Alô, Lulu. Amigo Clavinho Leal também. Alô, Bruninho. Ronaldo Bazu. Também, irmão. Tá na área com a gente. Alô, Ronaldo. Primo Rico também. Cadê o nosso Primo Rico?